ódio por ele? Não. Se eu amei tanto, se tanto bem lhe quis no meu passado, se o encontrei depois de ter sonhado, se a vida assim roubei todo o encanto. Que importa se mentiu e se hoje o pranto turva o meu triste olhar marmorizado? Olhar de monja, trágico, gelado, como um soturno enorme campo santo. Ah, nunca mais amá-lo é já bastante. Quero senti-lo doutra bem distante, como se fora meu, calma e serena. Ódio seria em mim saudade infinda, mágoa de o ter perdido o amor ainda. Ódio por ele? Não, não vale a pena.